Torre Salvador, Oceanair 6224, boa noite, passando dona. Boa noite, Oceanair 6224, tráfego ainda não avistado, ajuste no 08, número 2 para pouso. Continue a aproximação, chame quando avistando, trem baixo travado, Oceanair 6224. 6224, chama na... Na 3895, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alçar número 33 decimal 95. Recife 251, 3395, da 3895, boa noite. Visual com campo. Copiado 6224, continue a aproximação, agora de posição de pouso. 6224. Tratando 021 no 8095, ligando no 08, chanel 6303. Cruzado táxi via Índia, torre 1895, 1018, eu acho hoje, ou chanel 6301. Contra 235 no solo aos 38, libere a pista próxima interseção à direita. Chame solo frequência 121 decimal 9. Solo 219, toca a direita azul, 4235, boa. Campinas, boa noite, o azul 4235, Litor Fox. Azul 235, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, azul 4235. Salvador, Xanel 6303, com a espera da 1-0-9. Xanel 6303, autorizado alinhar e manter a pistão no zero. Autorizado alinhar e manter a pistão no zero, Xanel 6303. Salvador, Azul 4980 com a Alfa, autorização Recife. Azul 4089, autorizado Recife, via Pedro no 7, nível 360, saída Puca, transição Caju, com curva esquerda, após decolagem, acionado 5414. Confirma nível 360, Azul 4980. Confirmando nível 350, Azul 4980. Ok, autorizado Recife 350, Puca, Caju, Pedro Zulu 175414, Azul 4980. Volta por isso. Senhora. É, controle Salvador, boa noite, é o 1888, cruza 285 para 160, tem que dar. 1888, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4000 pés, QNH 908. Bonf 4028, 1888. 5972, chame a torre, 18 decimal 95. 1895, boa noite. Salvador, Xenia 624, boa noite. Xenia 624, boa, autorizado táxi, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 3, 2, 4. Portão 03, sim. Estado justo número 08, aponte com a aproximação, reporte com o trem embaixo, travado avistando, aguardo na pista livre, 5972. Vai, vai reportar, 5972. Chame 3-3 decolado aos 4-3. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, com voo. Controle Salvador, 208, obrigado, boa noite, acionamento 3-3. 5972, por gentileza, confirme, avistando, tem baixo travado, senhor? Avistou, passou e travou, 5972. 5972, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 07 nós. Autorizado, pouso, pista no 0, 5972. CMA0, direto Leda, chanamento 3-1-3-0. Salvador, voo 1-1-7-0, autorizado a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 098. Mari, 50-2, obrigado. Rapaz, América 230, standby de call. Standby, mantém a voz de tapa, o 1970? O 1970 confirma essa velocidade. 265, 265. 1888, confirma essa velocidade. É, 2970. 1970, mantém a chegada, reduza para 2509, é o número 3 na aproximação. 250, reduzir. Bom, no 888, se possível, tem a velocidade do seu sequenciamento, será o número 2. Ok, mantendo a velocidade. América 230, Red Cop. Ready to copy, América 230. Vector 30 to Kilo Mike India Alpha. Via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7 to Bravo Echo Lima, then Upper Golf 449. After Golf Romeo 0, left turn, Palm Departure, and then in transition. Departure Control 120.8, Cog 5417. Estacionamento azul 40, 80.01. Azul 9803, puxa contato. Acer to Miami, it's Upper Zulu 20, Tango Roma Sierra, then Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, and Upper Gulf 449. It's the Momo departure, Nepa departure, 120.85417. Azul 4980, confirmando autorizado para o Spontax. Está iniciando, obrigado, autorizado. Risco 972 autorizado, quilo, passe 3, posição 62 é previsto, fica a sincronização. Positivo 5973. América 239, just confirm flight level 340 and Momo Departure and Nenim Transition. 309. Transition, Flight level 340. Johnny, report ready to push in America 230. We'll report ready to push in America 230. Salvador, boa noite, 246 da Gol, final Electric Freight, estando zero estabilizado. Dono 246, boa noite, tráfego avistado, gestiona 018, pouso autorizado, pistando 0, vento 120 graus, 62 de nós, com 246. E 18, livre pouso 910, com 246. O 970, autorizado a chegada a Mari, Deus separa nível de voo 060, QNH 908. Aguarde, o 970, número 3 na aproximação. Estou de Oxalá, minha 603, pode voar a moto lá direto da presente? É, minha 3-1-3, solicita centro Recife, frequência 25.1, alterno no 33.95. Ok, você disse Cuno e Cuno 3395, confirma? Afirmativo, 1-2-5-1 na primária. Muito obrigado, Cuno. Mono 888, autorizado vai direto pro turno, adeus para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento elétrico X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Mono 888? É, escuta, prossiga. Voo 1888, está autorizado a voar direto dona. Desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. Dona X-Ray chamará estabilizado voo 1888. 62 a bordo, o alternado é Fortaleza. Oswaldo 9, 0, 3, ataque via Índia, ponte para dono 0, torre 1, 9, 9, 5, ligão 9, 0, 8. 0, 9, Índia, 18, 9, 5, azul 4, 9, 0. Azul 40, 9, 80, tá no ponto para pronto. Azul 498, zero autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali mantém. O 1246 no solo 1151, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo, frequência 121.9. Direita, Autorizado decolar, pista no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Autorizado iniciando, azul 490 da pista 10. Tomate a prova 4022. No 170, reduz a velocidade para 200 nós. Número 2 na aproximação. Vai reduzir. Zero, decolado ao 5-3, chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 490. É 3178, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, TNH 1098. Mari 1098, desça para o 060, para 3178. Controle azul 490, decolado, vai passar no 1500 na PUCA. É 31, corrigindo azul 4980, contato radar na decolagem, suba nível de voo 350 via saída PUCA. 350 PUCA, 4980. Bono 170 vai seguir o tráfego, 1 hora no 4 milhas, rumo ao sul, cruzando 2400 pés, descida para 2000 pés, Boeing 737 da Gol. 714, vem do centro, obrigado. Bona 970, autorizado ISAP. Bona 970, frente a central localizador, cuja direita para o 050, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS Extrui, reporte estabilizado no localizador. Zero, reportado. Estabilizado. ILS, gol 1888. 1888, chame a torre 18 decimal 95. 895. Foram 970, desça para 3, no pé, chame estabilizado no localizador. Tem legal 1018. Chega a pé, 18, mará estabilizado, gol 970. Então, 3178 VSAP, desça para nível de voo 050, que é negão no 098. 050 na flor de SAP, no 098, são 3178. 388, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 018. Por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando, senhor? Avistando, senhor, baixo tarde travado. O 1888, pouso autorizado, pistão no 0. Vento de 1,00 graus com meia dúzia de nós, gol 1888. Ele pôs, pistão no 0, 1970, chame a torre no 8 decimal 95. 95, certeza. Torre 970, sinal longa. Tá 10 milhas da cabeceira. 1970, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste no 018, número 2 para pouso. Chame quando avistando o trem baixo travado, gol 1170. Chamará, obrigado. O 970, desça para 2 mil pés, autorizado ao final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, estabilizado no localizador, agora lá, respeitado. Tomador, boa noite, 3305, formação Alfa, autorização para Recife, 330. 3305, Recife autorizado, conforme rota, nível 330, sai da PUCA, transição Caju, com curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5422. Decimal 4. 2685-2545, azul 4987. 5422, doutor Foder, 3305. A porta puxa, tem... Puxa, na 3305? Tá pronto para o puxo já, o 3305. Autorizado, puxa, portado, tá na 3305. Autorizado, reportando no saco, tá na 3305. Autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Tá dizendo, certo, obrigado. Salvador, boa noite, 1888. 1888, autorizado, táxi Alfa, reportando o estrangeiro. Táxi Alfa, reportando o estrangeiro, 1888. Salvador, boa noite, dono 723, 3530 até 1.63. Dono 723, autorizada a chegada bom, se para 4 mil pés. Que é legal no 7, que é legal no 0, no 8. Ok, bom, até 4 mil, dono 700 no solo 02, primeira pista próxima, interseção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Zona, boa noite. Aguarda. Aeronave próximo da Juliette, gol próximo da Juliette, eu vou no 88, confirmando. O gol no 177 está próximo da Fox 6, aproximando do Eco. Afirmativo, mas para Eco na Alfa. Gente, gol no 177, gol no 88, não. Afirmativo. O portão previsto 05, a nave da TAN já autorizado. Puxa, aguarda. Vejo quem. Afirmativo. Nós temos. Afirmativo. Não aguardo, vou no 882. Instrução. O solo confirma, a gente aguarda então, o 3305 aguarda a aeronave? É, o 3305 autorizado, puxa, posso transportar isso. Tá ok. Se você der passagem pro colega, a gente aguarda. Não, é o portão 5 vai prosseguir. Tá ok então, vamos iniciar, obrigado. Para Salvador, Oxinário 6224, informação alfa, Aracaju. Oxinário 6224, Aracaju autorizado. Chegou o final 77, nível 190, saída Buca, transição Caju com curva esquerda. Acionado 5433. 6224, autorizado Aracaju, nível 190, levou o final 77, saída Buca. Caju, 4330, Tensa Juliette, gol 1970, tráfego avistado, confirme o estante em baixo travado. Parquei travando, acertado. 1970, pouso autorizado, pistão no zero. Vento de 1 no 0 graus com meia dúzia de nós. Ele pôs pistão no zero, agora 970. 1888, pode prosseguir pro 05? Colono 888, pode prosseguir pro 05? Afirmo, colono 88, autorizado, pro 05. Autorizado, senador. E o 1170? O 1170, ponto previsto no 009 no 11, puxando. Tem que manter a posição guardando. Previsto 1-0? Afirmo. Ok, vai aguardar, vai jogar. Obrigado. Só o táxi está 3305 com 68 a bordo. 5 horas de autonomia, Fortaleza. 3305 após o gol, está ingressando a Juliette, autorizada Índia, ponte perdão no 021 no 8, semana 95, negão no 018. 1-0 no 8, após o gol, ponto, vai estar ponto travado dentro da 95, boa noite. 9723, desça para 2007, autorizado a final de dirigir até a LSX-2, reposto estabilizado no localizador. Ok, da 2000, reportar estabilizado no local, como 3305, TAM, ponto estável no 0 pronto. Gestão 3305, mantém um ponto de espera, pista no 0, senhor. 3305. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3178, passou o Xerra, baixada na base. Boa noite, TAM 3178, tráfego avistado, ajuste no 018. Pouso autorizado, vista no 0, senhor. Vento de 1 no 0 graus, 612 de nós, TAM 3178. Livre, pouso no 0, TAM 3178. Boa noite, o Azul 5001, informação alfa, pronto para a cópia. Azul 5001, boa noite. Guarulhos, autorizado, via Bezulo 0, nível 340, saída da El, transição ótima, com curva à direita após decolagem. Transponder 5427. Fomos autorizados para Guarulhos, o nível de voo é o 340. Segunda 1-0, saída da El, transição morte, vai interceptar o Pedro 1-0, com curva à direita. E o transponder é 5427, azul 5001. Volta, puxa, azul 5001. Confirmando a frequência do controle? 120.8. 120.8, obrigado por informar. Parece que o táxi da Índia, 1.8 para o Neo Zero, qual está lá? 1 no Neo 95, cliente 1-0, cliente 1-0, 1 no Neo. Alright, holding point 1-0, when ready 118.95, and we have 1-0-1-8, American 2-3-0. Salvador, Cordial, boa noite, seu azul 24959, sinto a informação alfa. 24959, autorizado Ilhéus. Rota, confirma 77, nível 1, 4, 0. Decola a pista no 0, curva direita, saída Coral, aciona 0260. Autorizado ideal, nível 1, 4, 0, pela Golf 677, decola do 1, 0, com curva pela direita, curva pela traseira Coral, 0260, é o transponder, o azul 4959. Correto, ponta puxa, azul 4959. Uno 170, pós Boeing 757, autorizado de LED, portão 10. Alvo 57 da América, prossegue Juliet, portão 10, voo 1970. Uno 970, Juliet, portão 08. 08 agora? Não, pro voo 1970, autorizado de LED, portão 08, após início do táxi 09 à frente. Paulo Salvador, boa noite, 3178, Alfa, Canal 3178, boa noite, autorizado táxi Alfa, Juliette, Porto Medusa. Alfa, Juliette, Cinco decolado ao Zuno 5, chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 198, obrigado, 305. Mil perdões, senhor, 120.8, 120.8, mil perdões. Só. Cinco, chame 120.8. Boa noite, gol no 723, final da 10. Pouso 723, tráfego avistado, ajuste no 0 no 8. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, meia dúzia de nós, o voo no 723. Levo pouso na 10, no 723. Controle Salvador, 3305, Pucca, Aracaju, cruza 2000. TAM 3305, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, autorizado direto JAMA. 330, direto JAMA, 3305. American 230, ready at 1 0. Roger, American 230, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 230. Sete-dois-três no solo 1-1-8, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo frequência 1-2-1 decimal 9. 2-1-9, primeira direita. Obrigado, boa noite. Para o Salvador, boa noite. Chegou no 723 e voou na frequência. 723, autorizado, Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa e Juliette para remota 1-3, gol no 723. São 3305, chame centro, resiste. Frequência 125, decimal 45, alterna. São 3305, corrigindo número 1-2000, decimal 85, alterna número 25, decimal 45. 385, 2545, Recife, 3305, boa noite. 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola com curva direita, quase decolagem. Acionado 5432. Negativo, o nosso plano é direto Guarulhos para o 5972 da Rio. A quase nação, 5972. Confirma o horário do plano? 30 Zulu, aguardando a sua escuta, coordenação. Solo Salvador, azul 5001, está tentando o switchback e a sua amarela. Azul 5001, aguarda estimado 1 minuto. Aguardando 1 minuto, na sua escuta, azul 01. O confirmando azul 5001, está totalmente pronto, puxa. Afirmo, já com engatado. Autorizado, puxa, pode notar azul 5001. Autorizado, pushback, azul 01 no portal 9. Bono 723, mantém a posição da Juliette, guardando. Vai mantendo da Juliette, Bono 723. 230 out of 1,800, climbing to flight level 340. 230, 120 decimal 8. Okay, sir. Salvador, departure American 230s out of 2,000, climbing to flight level 340. America 230, middle contact to the battery, climb to flight level 340 via MOMO. Climb to flight level 340, American 230. O isso nosso é 2, que só... Quem me chamou? 5972? Sim, qual o tipo da aeronave? Boeing 727. Change, guarda. Salvador, Oceania 6224, no 3, sistema de treinamento. Miami 224, aguarda para o puxo. Aguardar o aeroporto. Salvador, azul 5001, pronto para o táxi. O alternado Sierra Bravo, Sierra Romeo, autonomia 0450 e o PLD de 105. Azul 5001, autorizado táxi Índia, ponte para dono 0215, 195, 098. Autorizado táxi via Pátio, Índia, até o ponte para dono 0 lá, torre em 1118, 195. E o 18, o azul 4001. Correção 5001. O ano 723, após passagem do azul, autorizado Juliette, para remoto no 3. Após a aeronave da azul, Juliette, ano 3, do ano 723. Puxando a 624, solo. Prossiga, 624. Puxando a 624, após conexão do solo, após passagem da azul via Índia, liberando pasto, autorizado após contato. Coronel, segue aqui pro solo, após a passagem da aeronave da azul via Índia. Torre Salvador, boa noite, azul 5001, ponte para dar no zero. Boa noite, azul 5001, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento de 1 no 0 graus com meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, azul 5001. Aranha 212, autorizada a chegada a Mari, autorizada vai direto Tuna. Vista para nível de voo 050, que é negar no 098. Mari, direto Tuna, 050-1018, espero 6212. Pacífico no 0, número 2, cobre só um minuto. Possível Guarulhos para Pacífico. América 230, contact Recife Center, 126, decimal 85, disponível 125, decimal 45. Okay, Recife 12685, unable 12545, American 230. Nível 360, saída da L, transmissão ótima, com curva direita, base da colagem. Controle 120.8, cena 5432. Econópolis 2, autorizado Guarulhos, 360, nível decola da EL, curva direita, Motiva, apisolou 10, 1208, frequência do controle de saída, 5432 do transponder, Econópolis 2. Você pode estar, obrigado. Azul 5001, saída da EL, transição Motiva. Azul 5001, contato radar de decolagem, escuta nível de voo 340 via da EL. Autorizado 340 via saída da EL, azul 5001. Azul 5001, está autorizado direto da EL? Leda 5001. Grato, direto Leda, então azul 01. Autorizado Guarulhos, Vianter Whisky 50, confirmando. Autorizado Guarulhos, Vianter Whisky 50, até Vitória, após Charlie Papa Oscar, direto Alfa Delta Alfa, direto Tabaté. Decola pista no zero, curva direita, saída da L, transição Big Dev, controle em 120.8. Aciona 5434, confirmando nível 400 e 198 no zero. Aqui autorizado para Guarulhos 400, Real de Bom de Voo, Amplo 50, Vitória, Campos, Aldeia, Tabaté. A decola da 10 por direita é o Pinev, 1208, 5434. Correto, a porta puxa e 198 no zero. Para 198 no zero. Para o Cássio, o Cássio é uma centena alterna Salvador, conseguindo 1h40 de autonomia. Xenome 224, confirmando uma centena, Salvador, 1h40, autorizado da DC Índia, Monte Carizão no 02 e 1 no 8, Simão 95, Negão no 0 no 8. Gente, táxi de Índia no ponto que era... Confirma a superfície, né, tu? 1 no 8, Simão 95. 295, você não é 62? 1 no 34, pronto, copia? Copia, 1 no 34. Autorizado Maceió, nível 17, Oráculo, após direto. Nível 350, saída Puca, transição Caju, curva esquerda após decolagem. Transponda 5437, por 1134. Autorizado Maceió 350, peso 17, Puca Caju, por 437, transponda, por 1134. Correto, ponto posto, por 1134. Vai, 0 graus com 0,7 nós. Autorizado ali ainda colar, pistando 0,72,24. Salvador, o azul 4959, posição 4, Romeu, bate 3 para puxa, acionamento. Pajou 3 livres, chame táxi azul 4959. Chamaremos para o táxi azul 4959. Paulo Salvador, boa noite, gol 9082, transmissão de informação alfa, autorização de tráfego, Recife. 9082, boa noite, a SANAES me informou que existem algumas pendências com o seu plano, senhor. Por gentileza, entre em contato com a SANAES e a operação do senhor. Sim, Matilde, a gente vai entrar em contato com a companhia, então, obrigado. por gentileza, você poderia informar quais são as pendências, por gentileza? Eu não saberia, senhor. Tá bom. M2-1-2, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS-X-Ray, repórter estabilizado no localizador. 2000, repórter A, o genero 6212. Salvador 982 ao Gol, pode entrar em contato e assim que o senhor tiver alguma novidade, nós estamos aqui na escuta e pronto, já até para o curso, ok? Obrigado, 982. Obrigado. Para Recife, frequência 125.1, rotando no 33.95. 125.1, 133.95, Brasil 5001. Obrigado e uma boa noite. Salvador, Xelé 6224, cruzando 1700 na Conte. Xelé 6224, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 990, autorizado direto Conde. Autorizado direto Conde, Xelé 190, Xelé 6224. Salvador, boa noite, Azul 2774, tem intervenção Alfa, autorização Porto Seguro.